Costa como ouvinte. Sueli Fernandes da Cruz Pinto, do bairro Jardim Alvorada, Belo Horizonte. Ela ouve a rádio Atalaia o dia todo e ganhou um lindo lote com escritura na Grande BH. Agora, neste mês de junho, vamos sortear outro maravilhoso lote para nossos ouvintes. Escrevam quantas cartas quiserem, mas atenção, vale somente as cartas escritas à mão. Nós, da Rádio Atalaia, agradecemos pelo primeiro lugar de audiência, mesmo com uma outra emissora tentando enganar nossos ouvintes, copiando nossos textos de promoção e de nossa programação, que há 23 anos levamos a todos os lares de Belo Horizonte e toda Minas Gerais. Obrigado pela sua participação. Continuem ligados e não esqueçam, vamos sortear um lote por mês. Presente da Rádio Atalaia e Bolsa de Imóveis. Não adianta copiar, Atalaia é primeiro lugar. A nossa Belo Horizonte, linda capital mineira. ZYL212, Rádio Atalaia, Belo Horizonte, 950 kHz, 3h44.